O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra com o Bispo Alexandre Rodrigues. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje é o segundo sábado do mês de novembro, dia 12 de novembro, e portanto o dia da nossa grande palestra, a Batalha do Armagedom. De que lado você está? Essa palestra acontecerá nesta noite, hoje à noite, a partir das 19h30, no local de reuniões da Igreja de Planaltina, Ministério Apostólico De Volta à Palavra em Planaltina. Anote o endereço: quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis, em Planaltina. Vocês, irmãos aí de Sobradinho, de Planaltina, do Colorado, das imediações, vamos ter uma grande comunhão nesta noite, nessa palestra. Uma palestra que é de grande importância para aqueles que desejam, no dia de Cristo, estar ao seu lado na grande batalha, na batalha final, no clímax do grande conflito entre o bem e o mal, cujas origens remetem-se, então, à eternidade passada. Desde a queda de Lúcifer, tem se desenrolado ao longo da história uma grande batalha que passou pelo Monte Calvário, quando Jesus Cristo ali foi crucificado, quando ele foi imolado, quando ele foi cuspido, quando ele foi insultado, quando ele foi humilhado e morreu então. E então continuou essa grande batalha e agora haverá o último encontro entre Deus e Satanás nessa grande batalha do Armagedom para a grande decisão. O profeta Joel chama a este dia da batalha do Armagedom de o dia da decisão. E, portanto, será um dia final em que o destino da humanidade será totalmente decidido e declarado e proclamado, e então será um dia de grande importância. É por isso que você precisa ter uma visão teológica, uma visão escatológica a respeito dessas coisas finais, para que você possa proceder, caminhar e se posicionar de acordo com a verdade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então faça aí esse compromisso, você, a sua família, vão ter conosco nesta noite, hoje, às 19h30, para então receber de Deus esta ministração, a ministração da palestra, a Batalha do Armagedom. De que lado você está? O endereço é quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis, em Planaltina. Eu estarei ministrando essa palestra em o nome de Jesus Cristo. Nós então aguardamos por todos vocês hoje à noite para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Nós temos ministrado aqui esta série de mensagens. São, na verdade, 7 cartas à igreja ou às igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cartas ditadas pelo próprio Jesus a João na ilha de Patmos, quando ele estava ali prisioneiro, exilado, e então é nos dito que essas sete cartas deveriam ser entregues às sete igrejas, ou seja, à igreja de Jesus Cristo ao longo de sua história. Haja vista que cada uma dessas cartas representa um período específico da igreja. São cartas proféticas, são cartas reveladoras, são cartas que não somente desde o final do primeiro século já pronunciava ou já declaravam profeticamente de antemão qual seria a história da igreja, como ela haveria se desenrolar e se desdobrar ao longo de sua história, como para nós hoje, no século XXI, nos serve de parâmetro para, ao fazermos então a leitura dessas cartas, juntamente com a história, com aquilo que aconteceu dentro da história com a igreja de Jesus Cristo, nós possamos então conhecer a sua trajetória. Quando o crente passa a conhecer a trajetória da igreja com um olhar fixo na Bíblia Sagrada e observando a sua própria história, então ele é capaz de discernir então qual é a verdade de Deus para a igreja do tempo presente, para que hoje possamos congregar não como um velho sistema, conforme está declarado aqui nessas cartas, ou conforme essas cartas aqui reprovam, não, mas poderemos nos congregar, nos reunir como igreja, uma igreja que está à altura da vontade de Deus, ou que pelo menos busca, se projeta nesse caminho da verdade, segundo a Bíblia Sagrada. Já passamos por Éfeso, por Esmirna, e agora estamos já, hoje é a segunda mensagem da carta à igreja em Pérgamo. Vamos ler então aqui os versículos 14, 15 e 16, que nos dizem assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Amados, vejam que esta carta, ela se refere ao terceiro período da igreja, a partir ali do quarto século, quando, como o próprio nome Pérgamo já indica, quando houve ali o casamento da igreja com o mundo. Houve o casamento da igreja com a política, houve o casamento da igreja com o paganismo, da igreja com Roma, e a igreja, portanto, começa agora a se tornar uma igreja mundana. E como nós podemos observar, aqui na primeira carta, a igreja em Éfeso, a igreja ela ainda tinha uma luta e um labor contra os homens maus. Era uma igreja que não podia suportar homens maus. Na segunda igreja, na carta à igreja em Esmirna, a igreja também ela era perseguida por aqueles que se diziam cristãos, mas na verdade eram sinagogas de Satanás. Mas agora, nessa terceira carta, com esse casamento, com essa união da igreja com Roma, da igreja com o paganismo, da igreja com o mundo, a igreja tornando-se mundana, agora ela recebe no seu seio, agora essas pessoas más, estes homens maus, estes homens perversos, passam a integrar a igreja de Cristo, como na semana passada nós deixamos muito claro, como que com este casamento se cumpriu a profecia do trigo e do joio de Mateus 13, quando é dito que o inimigo veio e semeou no meio da lavoura de Deus, no meio da igreja, ele semeou o joio, e então tornou-se agora uma mistura, de sorte que a Bíblia declara antecipadamente que a igreja do futuro, a partir do terceiro século e quarto século em diante, a igreja seria uma igreja mista, porque falsas pessoas haveriam de integrar esta igreja, falsos obreiros, falsos crentes, falsos cristãos, falsos profetas haveriam de se misturar em meio ao povo de Deus, de sorte que ficaria um tanto difícil para aqueles que têm pouco discernimento, discernir de fato quem é o trigo e quem é o joio, quem são os filhos de Deus ou quem são os filhos do diabo, quem são os verdadeiros profetas e verdadeiros apóstolos e verdadeiros pastores daqueles que são então falsos profetas, falsos apóstolos e falsos pastores. O Senhor, ele declara em um tom de reprovação, dizendo: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E talvez você que está em casa neste momento, assistindo a este programa, possa estar considerando o seguinte: eu já ouvi falar de muitas falsas doutrinas, mas nunca ouvi falar dessa tal de doutrina de Balaão. Olha, queridos, aqui o Senhor está falando metaforicamente. Ele está usando Balaão apenas para que você compreenda uma realidade que passou a fazer parte da igreja a partir, então, do terceiro e quarto século. Balaão será pego aqui como um exemplo. Ele é dado como exemplo daqueles que, semelhantemente a ele, faria coisas semelhantes. Aí você pergunta: ora, qual é então o problema? O que que Balaão fez para que ele pudesse servir de modelo ou de exemplo daqueles que fariam coisas semelhantes? Basta nós lermos aqui uns poucos textos e você logo saberá exatamente o que que aconteceu. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 31, versículo 16, e aqui o Senhor nos mostra exatamente o que que aconteceu. Números, capítulo 31, versículo 16 nos diz: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Vejam que naquele tempo, quando o povo de Israel estava indo, peregrinando no deserto, em direção à boa terra de Canaã, eles haveriam então de passar pelas terras dos moabitas, pela terra de Moabe, cujo rei chamava-se Balaque. Balaque então, vendo-se diante de uma situação difícil, haja vista que Deus estava com Israel, Deus estava com o seu povo, e Deus lutava a favor do seu povo e conquistava todas as terras, Balaque, vendo-se ameaçado, decidiu pedir a ajuda de um tal profeta chamado Balaão. E então Balaque falou: olha, Balaão, eu te darei em dinheiro, uma boa quantia de dinheiro, em ouro, em prata, se você amaldiçoar esse povo de Israel, para que, perdendo eles a bênção de Deus, eu possa vencê-los. E então diz a Bíblia que, movido pela ganância, movido por uma ganância, querendo o prêmio em dinheiro da proposta daquele rei, Balaão então tentou por uma, duas, três vezes amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não conseguiu. Ele tentava, mas quando ele ia pronunciar as maldições dos seus lábios, só saía mesmo de fato bênçãos da parte de Deus. É por isso que diz aqui a Bíblia, você também poderá acompanhar na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, Pedro nos mostra claramente, capítulo 2, versículo 15, que nos diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ou seja, vendo-se ali diante de uma possibilidade de ganhar muito dinheiro à custa de amaldiçoar o povo de Israel ou fazê-lo perder a sua bênção, Balaão então tentou uma, duas, três vezes amaldiçoar o povo, não conseguiu, e então ele foi montar uma estratégia. Balaão então, ele maquinou no seu coração e na sua mente, de uma maneira muito perversa, um meio de fazer com que o povo de Deus perdesse a sua bênção. Foi então que ele aconselhou a Balaque que fizesse uma grande festa na sua terra, que trouxesse das suas mulheres, das moabitas, as mais bonitas, para então atrair o povo de Israel, fazê-los então cobiçarem aquelas mulheres, trazerem-nos para dentro do arraial dos moabitas e ali embriagá-los, levá-los à adoração de ídolos, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, a praticarem a prostituição. E deste modo, então, Balaão tinha certeza que o povo de Israel perderia a bênção de Deus e aí facilmente seriam derrotados. E é isto exatamente o que Jesus, aqui nessas cartas, nos adverte. O Senhor nos adverte contra homens maus e homens perversos, cujos corações são tanto quanto o coração de Balaão. Corações que amam o prêmio da injustiça. Corações que, por terem uma ganância em ganhar as riquezas de caráter material, de enriquecer à custa, então, do povo de Deus, eles fazem o uso errado, o mau uso de dons espirituais. Haja vista que Balaão era profeta, e então fazendo uso do seu status de profeta, ou querendo fazer uso de dons supostamente dados por Deus, para desviar o povo de Deus, para poder assim ganhar uma recompensa em dinheiro, o que Pedro chama de o prêmio da injustiça. Vejam também, aqui no penúltimo livro da Bíblia, no livro de Judas, como que Judas também nos adverte a respeito de homens maus e de homens perversos que sorrateiramente entrariam dentro do seio da igreja para fazer transgredir o povo de Deus, para fazer prevaricar o povo de Deus, para derrubar o povo de Deus, enganando-os, tirando deles a bênção de Deus, para buscando ali um enriquecimento ilícito, um enriquecimento impróprio. Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo este livro, então no versículo 11, que diz a respeito daqueles homens maus que entraria na história da igreja, na vida da igreja, assim diz Judas: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Vejam, amados irmãos e amadas irmãs, como que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, falando de Balaão, quanto no Novo Testamento, em Apocalipse, e então na segunda de Pedro, e agora nessa epístola de Judas, como que nos adverte claramente a respeito de homens maus, que a semelhança de Balaão introduziria no seio da igreja, de maneira doutrinária, essa prática usurpadora, mentirosa, de se fazer uso de dons espirituais em nome de Deus, mas que isso resultaria em maldição para o povo de Deus e num enriquecimento para esses falsos profetas, porque amam o prêmio da injustiça. E eu quero que você considere isso à luz da palavra de Deus, diante de Deus, e também à luz da sua própria experiência. O que é que nós podemos ver hoje no seio da igreja? Será que essa doutrina de que a Bíblia fala, a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que eles viessem a cair, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição para perder a bênção de Deus? Será que essa prática, ela existe hoje no seio da igreja? E não somente uma prática, mas essa prática no meio do povo de Deus tem se consolidado, tem se solidificado enquanto doutrina no meio da igreja? Considere um pouco. Talvez você diga: não, pastor, eu não tenho visto isto aqui como doutrina na igreja. Ora, eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, o que é a teologia da prosperidade? Veja que a teologia da prosperidade, ela chega à igreja em forma doutrinária, ou seja, utiliza-se textos descontextualizados das Escrituras para montar uma teologia, para montar uma doutrina, para montar um sistema doutrinário, sistema este que, por não estar de acordo com o todo da Bíblia, por não estar de acordo com os contextos das Escrituras, constituem-se então numa falsa doutrina, em falsas doutrinas que fazem errar o povo de Deus. O povo de Deus do século 21, e isto só quem tem olhos é que podem ver, na verdade, o povo de Deus, ele tem se desviado do reto caminho e tem se dado aos ídolos e à prostituição. Porque quando a Bíblia fala de ídolos e prostituição, quer dizer, os ídolos são os ídolos espirituais, ou seja, é tudo aquilo em que a igreja confia. E isto faz com que ela cometa, a igreja cometa prostituição ou adultério contra Jesus Cristo, que é o seu noivo, que é o seu esposo. A igreja, amados, pertence a Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja é propriedade de Deus, como diz em Atos capítulo 20, versículo 28, porque Deus a comprou com o seu próprio sangue. E então nós, como igreja, precisamos urgentemente desenvolver uma consciência sobre a nossa natureza, sobre aquilo que somos, desenvolver uma consciência sobre o nosso papel de igreja. Hoje em dia, infelizmente, com a teologia da prosperidade, isto é, com a doutrina de Balaão, nós temos visto o povo de Deus se envolvendo em festas, se envolvendo em entretenimentos, se dando e vivendo em prol, vivendo em função dos bens materiais. E com isso, a igreja vive prostrada diante de Mamom, diante do Deus das riquezas. Jesus Cristo já havia nos advertido a este respeito, dizendo que nós não podemos servir a Deus e a Mamom, não se pode servir a Deus e as riquezas. E o que nós vemos hoje em dia é o evangelho da prosperidade como uma voz estranha à Bíblia Sagrada, que se propaga intensamente, que se propaga incansavelmente no seio da igreja, levando o povo de Deus a amar as riquezas, a amar este mundo. E com isso, cada dia que se passa, a igreja vai deixando de amar ao Senhor como aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida eterna. A igreja precisa amar o Senhor e ter a vida eterna como o maior dom. A igreja precisa servir a Cristo não por aquilo que eventualmente Ele possa nos dar de material, mas deve servi-lo porque Ele é Deus, porque Ele é Deus que se fez carne, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, porque Ele ressuscitou para a nossa justificação, porque Ele ascendeu aos céus para ser a garantia de todos aqueles que creem no seu nome. E então a igreja deve amá-lo e aguardá-lo em sua segunda vinda, ou aguardar por sua segunda vinda, quando nós estaremos com o Senhor para sempre, reinaremos com Ele, e então estaremos com Ele para toda a eternidade. Mas o que de fato nós vemos? Vemos um povo pálido, um povo fraco, um povo que já não ama a Escritura, ou seja, só faz menção à Escritura quando é para extrair textos descontextualizados, textos sem contexto, com pretexto, então, de fundamentar as suas heresias e engano. É urgente, portanto, a necessidade da igreja de se voltar à Escritura. Esta mensagem e este programa é uma voz que convida a você, irmão, e a você, irmã, a voltar os olhos à Escritura. Onde quer que você esteja, é necessário que nós leiamos a Bíblia, que nós façamos uma releitura do Novo Testamento. Nós devemos reler Mateus, Marcos, Lucas, João, e então Atos dos Apóstolos, e então adentrarmos as epístolas, haja vista que as epístolas constituem-se o cerne da revelação, porque é nas epístolas que nós vamos encontrar todo o evangelho ali explicado e aplicado de maneira prática na vida da igreja. Que tipo de igreja nós devemos ser? Como nós devemos viver a vida da igreja? Qual é a prática da igreja? Como pregar o evangelho? Como adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo? De que maneira devemos nós andar? O nosso procedimento? O nosso viver? É certo que somente mediante a Bíblia Sagrada, tendo a Bíblia como fulcro, como fundamento, como base, como bússola, como manual, como diretriz, como leme, é que nós poderemos ter a segurança de que estamos na verdade, que nós estamos caminhando na verdade. Veja que aqui Jesus, no capítulo 2, ele também adverte a igreja contra a doutrina dos Nicolaitas. Vejam que na primeira igreja de Éfeso é dito que a igreja ela odiava as obras dos Nicolaitas, ao passo que já no terceiro e quarto século a igreja já havia absorvido a doutrina dos Nicolaitas. Aquilo que era mera prática na primeira igreja se tornara agora então em doutrina, em prática com fundamentos doutrinários, chamada doutrina dos Nicolaitas. Alguém pergunta: ora, pastor, e o que é a doutrina dos Nicolaitas? Veja que a própria palavra Nicolaitas quer dizer aqueles que estão sobre o povo comum, aqueles que governam o povo comum, porque a palavra Nicolaitas vem de Nico e Laos. Laos é o povo comum, é o vulgo, enquanto que o Nico é aquele que está por cima, aquele que se assenhora, aquele que governa, aquele que exerce autoridade sobre alguém ou sobre o povo, no caso do Laos, que é o povo comum, que é o vulgo. E isso nos mostra como que no seio da igreja se desenvolveu então uma divisão entre o povo de Deus, um pouco ou algumas poucas pessoas exercendo uma forte autoridade sobre o povo comum. Foi quando surgiu o clero e então os leigos, o lacaico, o laos, o povo comum, de sorte que a igreja deixou de ter aquela unidade em que todos são membros do corpo de Cristo, em que todos são sacerdotes na casa de Deus. É certo que a Bíblia fala sobre os líderes, sobre pastores, mas esses não são os donos da igreja, não são proprietários da igreja, não podem andar, viver e proceder e dirigir a igreja segundo os seus achismos, segundo as suas vontades, segundo a sua carne. Não, os líderes enquanto apóstolos, pastores, que são os bispos, os presbíteros, os evangelistas, eles, os mestres, eles são aqueles que têm de Deus dons e ministérios para ajudar a igreja, são verdadeiras juntas de ligamento na igreja, são aqueles que ajudam a igreja a se voltar à Bíblia Sagrada, que ensinam a Bíblia Sagrada, que projetam a igreja na prática da verdadeira palavra de Deus. O contrário da doutrina dos Nicolaitas, o contrário dos Nicolaitas, que é um grupo de pessoas que oprime. Nisso o Senhor já tinha falado em João capítulo 10, você pode ler o capítulo 9 e 10 do Evangelho de João, quando Jesus cura aquele cego de nascença, e então no capítulo seguinte, no capítulo 10, ele fala a respeito de líderes, de falsos pastores, a quem ele chama de ladrões, quando ele diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Aquele ladrão de João capítulo 10, versículo 10, você pode ler na sua Bíblia, não fica com raiva não, basta ler a Escritura para você perceber que o ladrão ali não diz respeito ao diabo, mas aos falsos pastores, como é dito no próprio texto, ao mercenário, aquele que não é pastor, aquele que usurpa as ovelhas de Jesus Cristo. A igreja é um rebanho, sim, é um rebanho de ovelhas, mas as ovelhas são de Jesus Cristo, como o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas os Nicolaitas, que no início da igreja desenvolvia apenas uma obra, uma prática, tornaram-se em doutrina na terceira igreja, e agora isso se estabeleceu, de maneira que hoje, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos um povo oprimido sobre a mão, debaixo da mão opressora daqueles que se dizem líderes do povo de Deus, mas que os engana, que os usurpa, que arranca sua lã, que arranca o seu couro, que não cuida das ovelhas, que não sara a que está ferida, que não ata a patinha da ovelha ferida, que não alimenta ao povo de Deus, mas antes é apenas os Nicolaitas, que dominam fortemente, oprimindo o povo de Deus, privando-o da bênção de Deus, distanciando-o da verdade de Deus, de sorte que esses chamados Balaão e Nicolaitas são um grupo só de pessoas, que tendo eles um certo domínio sobre o povo de Deus, utiliza-se deste poder e deste domínio para enganar o povo de Deus com falsos dons espirituais, afastando-o da bênção de Deus, prevaricando contra o povo de Deus e levando-o a prevaricar contra o Senhor, para deste modo, amando o prêmio da injustiça, ganharem o prêmio da injustiça, ficarem ricos, como se vê no grande sistema denominacional cristão evangélico dos nossos dias, são verdadeiros impérios faraônicos. Que nós possamos tomar essas palavras como advertência, ler a Bíblia e então proceder de acordo com a vontade do Senhor. Hoje à noite eu estarei em Planaltina, a partir das 19h30, ministrando a palestra A Batalha do Armagedom, de que lado você está? Você tem o endereço nosso lá de Planaltina, quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis. Eu aguardo por todos vocês lá, em nome de Jesus Cristo. Tenham todos um bom sábado e Jesus é o nosso Senhor.